Coronel do Patrão, tá fazendo desvios? Negativo, tá na Posidona. Coronel do Patrão, reduza para 1909, tá seguindo o tráfego 11 horas, 11 milhas, passando 2.500 pés para 2.000 pés, é o tráfego da companhia. Observador onde quer, 1941, reduzindo. Está autorizada a decolagem da 1-7, o vento é 140 graus, 1-3 nós, Brasco Luiz. Golo, 697 no localizador Campo Vista. Bandeira 7, Sani Torre, 1-8, décima meia. 18-6, boa tarde, Sanito. Golo 941, desça para 2.000 pés, após estabilizado o localizador. 2.000, reportará o 941. Golo 398, desça para 3.000 pés, que é negar 10019. 3.109, 1328. Golo 924, desça para 4.000 pés. 4.1924. Obrigada, bom voo. Obrigado. Azul 4089, se quiser já pode coordenar com a equipe de solo, o WebJet já está iniciando o táxi, depois você já pode iniciar no 03. Presente após o Web, já está autorizado para o estacionamento 4089. Tá, esse é o Golo 697, próximo do externo, baixar travado. Boa tarde, Golo 697, avistado o tráfego, está autorizado o pouso 910, vento é 1.40 graus, 1.12 nós, altímetro 1.019. Autorizado o pouso, 1.019. Brasco e Luiz, que decolado aos 1-2, ingresse na perna contra o vento da 1-0, aguarde para cruzar o campo, Brasco e Luiz. O Olimpo 02, faça um 360 longo pela direita, temos 3 aeronaves na final ILS e mais uma para decolar. Olimpo 02, de preferência faça a espera no setor norte, Olimpo 02. Sente, espera no setor norte, Olimpo 02. Oi Salvador, boa tarde, WebJet 6721 no ponto espera. Ok, o 6721 mantém o ponto espera. Manterá. O Brasco e Luiz, que faça um 360 longo pela sua direita, reforce na perna contra o vento da 1-0. Esse é o 941, passando Duna Chame Torre, 1-8, décima meia. 18-6, 1-9-4-1. Golo 328, desça para 2.000 pés, autorizado a final ILS, após estabilizado o localizador. 2.000, autorizado ILS, reportará 1-3-2-8. Brasco e Luiz, que complete o 360, o senhor está visual com um banho da Gol na curta final da 1-0? Gente, complete o 360 e aguarde para cruzamento do campo. Boa tarde, Gol 941, externo e baixo para lá. Gente, Gol 941, aguarde a pista livre, o ajuste é 1-0-9. Gol 941, né? Gol não. táxi, elas 14089, nós temos 9696 a bordo, 3:40 com fim. Táxi Indialfa, ponto de espera, chame torre 186. Indialfa, torre 186, bom sábado, parceiro de nós. Temos mais um Boeing da Gol que já passou aqui o externo, ok? O mantém a perna contra o vento, Brasco e Luiz. Voo no 697 no solo Zona 5, libera a direita 1219. 219. Gol no 924, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado localizador. 2019, reportado estabilizado no localizador, no 924. Gol no 328, desça para 2... chame torre, 1816, gol no 328. 386, obrigado, bom dia, boa tarde. Faça um novo 360 pela direita, enquadre-se na perna contra o vento da 10. Torre, boa tarde, gol no 328, 2 milhas para o externo. Gol no 328, ao número 2 para o pouso, aguarde autorização, segue um Boeing da companhia. Mais escutam, 328. Bravo, Kilo Índia, autorizado, chame para o táxi. Estou aí na escuta. Sobre a Tango Romeu Alex Ray, 48 milhas oeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 065. E para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Não, 3144, desça para 2000 pés, autorizado final em LS, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, reportará estabilizado no localizador, tá? 3144. Torre Salvador, uma boa tarde, é o 4089 da Azul, atrás do L, pronto. Mantenha o ponto de espera, 4089. Torre 4-1 no solo aos 1-7, libera a direita 1-2-1-9. Libera a direita 2-1-9, 1-9-4. Negativo, temos um Boeing da Gol a 3 milhas da 1-0. Gráfico Luiz, que faça um novo 360 de maneira agora curta pela direita e aguarde o cruzamento do campo. Voo no 328, pouso autorizado, não no 0, venta 150 graus, 1-12-9. Livre pouso no 328. Tempo 02, complete a curva que o senhor está fazendo agora à esquerda e tome a proa da rotatória. Temos um Charlie 150 que vai prosseguir para a Praia do Forte, na linha do litoral norte. Olimpo 02. Olimpo 02, na proa da rotatória. 18.000, Brasco e Luiz, que tem condições de cruzar o campo na vertical da cabeceira 10. Brasco e Luiz. Ok, fique atento ao Boeing da Gol a menos de 1 milha da cabeceira 10. Cruze o campo e aguarde transferência de comunicações. Brasco e Luiz. Boa tarde, voo 924. Voo 924, aguarde pista livre, o ajuste é 1-0-9. 1019, ajuste travou. Se possível, é de 6721, decola sem parada. Ok, o 6721, aguarde. Aguardando. Bravo Kilo Índia, táxi até a interseção, chama para ingresso. O voo no 328 no solo aos 20, libera a direita 1219. Direito 219, obrigado. O Bravo Kilo Whisky, curve agora à direita e tome a proa da praia de Interlagos. Bravo Kilo Whisky. Olimpo 02, rotatória. Tente, Olimpo 02. Mantenha a rotatória e aguarde para ingressar no circuito. Mantendo a rotatória, Olimpo 02. O voo no 924, qual a distância da cabeceira no zero? 4 milhas e meia. Tente, informa o César 150 que já cruzou o campo. Eu tenho pouso autorizado na 1-0. O vento é 1-0 graus, 9-9. Gente, ele pousa 1-0, gol no 9-2-4. Web 6721, em 2 minutos, o senhor ingressará na pista para decolagem. Center. Brasque Luiz, que chame o controle, 120.8. Mantenha o rumo do litoral norte. Azul 4089, condições de taxiar um pouco mais à frente? Afirmo, 4089. O gol no 924, confirmando o pouso autorizado, na 1-0, vento é 1-0 graus, 9-9. Gente, de pouso na 1-0, gol 924. Web 6721, em alinhar e manter a 1-0 após a passagem do banco da Gol. Sente após a passagem, alinhar e manter a 1-0, 6721. O 02, tá autorizado a ingressar na perna do vento da 1-0, aguarde para girar a base. Limpo 02, vai ingressar na perna do vento e aguardando para girar a base. Para informação, o Charlie 150 está sobrevoando no momento a praia de Buraquinho, a 1000 pés, o Olimpo 02. Tente. A da rotatória, que é autorizado, ingressa na base direto. Ok, está autorizado, Olimpo 02. Ingresso na base da 1-0. 02. No meia, boa tarde. Informação de curso November, Fortaleza, nível 370, via Pêndulo 119. Decolar da 1-0 com curva à esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5074 nos respondos. Ótimo, Salvador com a saída, com a informação November, aprovou 370 para Fortaleza via Apertura 19, circulando da 1-0, cobrou a esquerda, saída Momo, Froti. 1-2-0-8 é o controle, 5074 é o transporte. É, 1-5-0 graus, 1-2-9. Apresenta a colagem 1-0, sente do transporte 672. O azul 4089, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém na 1-0-4089. Alinhar e manter a 1-7, Brasque Kilo Índia. Ingressou na perna base, Olimpo 02. Gente, aguarde para ingressar na final da 1-0, o Olimpo 02. De preferência, curve um pouco mais à direita, para alongar um pouco mais a base. Ah, sim, alongando um pouco. Jet 6721, decolado aos 25, chame o controle, 120.8. 308, boa tarde. Salvador, boa tarde, Jet 6721, decolado. Pode 6721, contato radar, para o nível 330, saída do mundo. 330 na Momo, quando possível completa pela esquerda direto para o Tim. Alô, tá 3193. 3193, boa tarde, formação em curso November, Galeão 380, copia? Autorizado, Galeão, nível 380, decolado ao 90 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5107 no transponder. 380, decolado ao 90, curva direita. Tá preso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autorizado, Aracaju, nível 230, decolado ao 90 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em Uno, corrigindo, Puca, Jamo e após direto Aracaju, a saída. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5057 no transponder. Autorizado, Aracaju, nível 230, via rota do plano, decolado a 10, curva esquerda após, Puca, Jamo, Aracaju. Controle 208, transponder 5057. 109. Está permitido 202. Obrigado, está sempre para ver. Está 3144, completa final, chame a torre, 198, decimal 6. Torre 286. Liga, lembra aquele lugar. Cruzando 1300. Azul 4089, contato radar, sou para o nível de voo 360, saída da El Leda. 360 da El Leda, 4089. Papá Romeu, Romeu Golf, desça para 2000 pés, ajuste 1019, está autorizado a sinal ILS, é porta estabilizada. Ativo da estado 2019, pode ir na porta estabilizada, não é um negócio. 3144. Só para confirmar, o TAN 3144 já passou externo? Afirmativo, no momento 4.4 milhas da cabeceira. Ok, obrigado. O TAN 3144 livre o pouso na 10, venta 140 graus, 109. Vente, livre o pouso, TAN 3144. Tô com o RMT aos 29. Se eu tenho condições de acender a 1500 pés, temos um Cessna 150 que está mantendo 1000 pés no corredor Interlagos. Tem 1500, a reta de decolagem vai curvar para girar para a terra do vento. Afirmativo. Abandone o eixo de decolagem, curva à esquerda, mantendo 1500 pés na perna do vento, dá 1-0. Bem, 1500 agora. Beleza, para informação, temos um tráfego, um P3, mantendo 1500 pés na perna do vento da 10. Que ele ainda está visual com o Airbus da TAN na curta final da 10. após a passagem do Airbus da TAM, está autorizada a decolagem da 17. Fique atento às esteiras de turbulência. E o vento é 140 graus, 109 graus, Quilândia. Terna do vento, Olimpo 02. Mantenha a perna do vento e a guarda base, Olimpo 02. Gente, cadê você pra mil? Oxine? De 1500 pra mil? Ainda mantenha 1500, o Olimpo 02. 02. Obrigado. Olimpo 02, autorizado final 10, porta a curta, sem checado. Portaram na curta que eu tenho checado. Gráfico Índia, decolado 31, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, gráfico Índia. Autorizado, final no 7. Reporta, conta final no 7. Sim, que alterna em 1, 2, 5, decimal 45. 2545, pode repetir primeiro, direito? 1, 2, 6, decimal 85. 2685, obrigado. Opa. 1144, pode prosseguir. Alfa Juliette, 612, o portão. Alfa Juliette, 612. Mantenha-se em condições visuais, ou no meu PS corredor, a Sé reportando para o Adabá. Recebo no 1100. Corrigindo para o meu PS, o Bravo também já reporta no Farol da Barra. Entra no Farol da Barra. Após posição bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5107 no transponder. Confirmando o Lima Kilo Bravo autorizado, ingresso e a porta aérea pronto, capuceiro 17. Bravo, ingresso, Bravo Luiz, que faça espera com curvas pela esquerda, aguarda nova instrução. 07. Correto, portão 1, chama pronto para o inspecionamento do TAM 3805. Vai amarelo. Estabilizado, Romeu Negócio. Romeu, Romeu Golf, completa final, chame a torre, 118, decimal 6. Canto me chamará, Romeu Negócio. Fui. Torre, boa tarde, papai Romeu, Romeu Golf, um lock estabilizado. Romeu Golf, boa tarde, continua a aproximação, informarei pista livre. O número 1 para tocar MT está aproximadamente uma milha do que eu precisei. Estimativa a intenção do negócio após externo, cancelar e seguir visual para 17? Sim, já ponto externo, o meu, meu golfe. Estimativa a ponta o negócio. O gráfico Luiz que sem interferir com esse da 17, que faz espera setor nordeste, no meio fecha. Trip 5489, dentro de mais 2 minutinhos no máximo, eu chamo pra Copa, ok? O Vitória da Conquista preparando a saída da Arbor. Assim que eu obtiver o plano, eu chamo pra Copa. Ah, ok, estamos aguardando, obrigado. Dois, tocou a MT-235, inicia curva à esquerda após cruzar 1.500 pés. Tem um Charlie 150, setor nordeste do campo, está 3 milhas, só 1.000 pés. A gente vai iniciar a curva após 1.500, para perguntar vento, Felipe 010. O negócio bloqueio externo, está cancelada a presença, segunda visão, 97. Cancelado os 35, autorizado, base da 197, o meu Golf. Reporta de base para final, 3 checado. Tio, reporta de base para final, baixete de travado, Romeu Golf. Só confirma o vento pro Romeu Golf, senhor? 160 graus, 089. Romeu Golf. Obrigado. Nada, reporta táxi. Quando vai ser 4. Fala Salvador, uma boa tarde, Altan 3193, posição 11, para pushback e acionamento pronto. Rádio Lorena, eu sou Rádio Lorena B1, novo através de Vera Cruz, entrando no 1500 de corredores com 04 a bordo. Babatango, Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais, 1500 PS, Porto Paripe. Para Paripe, Quebec. Lima Kilo Bravo. Sim, para Lima Kilo Bravo. Na M1141, acione a identificação, deixa para 4.000 pés, ajuste 1019, chegada bom. Olha, boa tarde, Papatango, Lima Kilo Bravo. Bom, fecha na M1141. 160 graus, 089, autorizado pouso, pista no 7. Aqui, autorizado pouso no 7, mas é travado, não é negócio. Passaria 2230, aguardo para iniciar o puxo acionamento na remoto 14. Temos dois tráfegos no setor já no puxo, ok? Um Boeing da Gol no 08 e um Airbus da TAN no 11 iniciando, ok? Não é, me escuta, aguardando. Tá aguardando, passaria 2230. Tá de base para final, para checado, para lá. 0? Afirmo, prossiga. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5122 no transponder. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, depois DCT, o controle 1208 e o transponder 5122, é o trip 5489. Correto, no pátio 3, chama pronto, pushback, acionamento, trip 5489. Chamará pronto pro pushback, acionamento, 5489. Na 2, beleza. Deu meu gol, são os 38, confirmando 45, pode ser. A 300, mantém escuta. Babatango Lima, Kilo Bravo, contato radar, passando 2.000 pés. Saída Argo Sul para o nível 060. Kilo Bravo, Santos, sobrou 060 na Argo. Patrulho, Bravo Kilo Índia, passou o travesso para lá. Livre frequência, Bravo Kilo Índia. Livre frequência, até o regresso, Bravo Kilo Índia. Oceano M3 20, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada de Amari. 050, Amari, Oceano M3. Para o táxi, o 3296, o canal João Pessoa, 3:50, 1228 a bordo. Então, 3216, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal 6, 12, o ajuste 1019, um bom voo. Índia Alfa para 10, quando lá 19, 612, um bom trabalho, tá? 3216. Confirmando 118 decimal 6, 12, o frequência da torre, ok? Afirmo 118, 6, 12. Olympus 02. Firmando um portão 1-1, tá livre pro chute de acionamento, reporta táxi, ok? Firmativo, vai só aguardar, agora retirou o pinga, vai iniciar o 3193. Tenta aqui.